Brasil. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Você não deixa, meu amor, você não.